Tupã 3264. Ok. Só informar que ainda na Juliette, próxima intersecção ali, ela só permanece com um X amarelo ainda dentro da interdição anterior. Ok, sim, eu te vou informar pra ela sobre a situação, ok? Ok, obrigado, né? Acaba criando dúvida aí, né, gente? Obrigado. Só confirmando, é na Alfa lá próximo a Kilo e a Delta, não é isso? Isso, é na Kilo, né? Na entrada, através aí, pra essa entrada do pátio 3, onde anteriormente estava interditado, tá com isso aí. Ok, sim, gente. Okay, obrigado. Azul 4432, sou Luas 43, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi e Juliette. Alfa e reportava para Juliette, 4432, libra. Localizado com o localizador, voo no 1954. 1854, retorno número 8, decimal 1954, até já. Torre Salvador, bom dia, voo 1154, estabilidade RS-10, baixar travado. Voo 1154, bom dia, continua a aproximação, reporta quando visual com campo. Contarei com o visual. Estando 1154. 1154, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo, pista 10 molhada. Tente, livre pouso, 1154. Azul 4432, ingressa Juliette até o portão 01. Juliette até o 01, 4432. 271, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 4, reposta estabilizada, LS. Reposta estabilizada 2014, 1154 no solo aos 48, libera à direita na minha escuta. Prossegue táxi Alfa e reporta para ingresso da sua Juliette. Direita, mantido a sua escuta, livrado. Prosseguindo táxi Alfa, reporta antes da Juliette. 1154. Posicionar posição 06, gol 1817. 817, coordena com a equipe de pátio. Tem um Boeing da companhia que vai ingressar no pátio principal, vai passar a retaguarda. Após a liberação pelo tráfego, está autorizado iniciar no 62 e chama táxi. Gente, após a passagem do Boeing da companhia na retaguarda, inicia e chama para o táxi, gol 1817. Gol 1154, ingressa Juliette, portão 11. Juliette, portão 1-1, gol 1154. Juno 271, no chame torre 1-8, decimal 95. Resultado, senhor. Torre Gol 271, baixada e travada, uma milha do externo. Gol no 271, já avisou algum campo? Visual. Gente, Gol no 271, avistado, tem autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo, aguarda pistão no zero molhada. É, desliga pouso no 0, 271. Táxi, o Gol 18, a bordo, 4 horas de autonomia, alternamos ali, ó. Somente o POB? 173. Ciente autorizado, táxi via pátio, Índia e Alfa no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste no 0 no 4, o Gol 18 no 7. Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera, reporta pronto, quando o Gol 18 no 7. Torre, algum Golf uniforme dia? Firme. Gol, Golf uniforme Índia, aqui na posição 13. Gol, Golf uniforme Índia, prossigo. Ok, solicitação de reboque para a posição 10 do Pátio 1. Qual o portão que se encontra agora? Eu estou na posição 13. É da remota 13 até o portão 10? Positivo. Gente, aguarde para iniciar. Mantenha a posição. Golf e uniforme Índia. Ok, mantendo a posição. Gol, Golf, uniforme Índia na escuta. Uniforme Índia na escuta. Ok, tem um Boeing da companhia, um Boeing da Gol que está pousando agora na pista 10 e que vai prosseguir para o portão 10. Confirme o portão destino, é o 10 mesmo? Ok, vou confirmar junto para ele. Espera, Gol 1-8 no 7. Gol 1-8 no 7, a linha aí mantém, cabeceira 1-0. A linha mantém, Gol 8 no 7. Gol 1-2-7-1 no solo ao 5-9, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Livrando a direita, estou seguindo Alfa, reportará para ingresso Juliette, Gol 1-2-7-1. Gol no 8, no 7, livre decolagem, pistão no 0, vento calmo. Decolagem, Gol 1-8 no 7. conforme Índia voltando. Uniforme Índia, prossigo. Ok, confirmado para a ponte 612. Seguinte, seguinte, aguarde o ingresso do tráfego, mantenha a posição, aguardando instruções. O Golfo uniforme Índia. Ok. Voo 1817, decola 02, controle agora 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, bom dia 1817. Bom dia. Bom dia. 1817, subo nível 360, saída da EL, vai para a direita. Ok, subida da EL, Leda da CRAT. Voo 1817, subo 360. Uno 271, ingressa Juliette, portão 10. Juliette 10, voo 1271. Golf Uniforme Índia na escuta. Prossiga na escuta. Autorizado iniciar o reboque, reporta ao término, portão 612. Ok, iniciando, vou reportar ao término. Voo no 817, chame Recife, 133-25, alterne 128-8. Chamada Recife, 3325, alterna 288. Bom dia, no 817. Tango Romeo Charlie Ferreira, 5 milhas da posição onde o serviço radar está encerrado. Chame Aracaju em 120, deixe o mal 3. Foi, né, o 271. 271. Por favor, senhor, está na posição 10, já chamei a companhia, mas não consigo contato. Tem ninguém aqui no operador, no operador de linha aqui da posição 10, por favor, se puder chamar a realidade. Afirmo, vou entrar em contato com a estrada, só um minuto.